A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria e gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo de Atos dos Apóstolos. Esse livro, bem que poderia se chamar, melhor dizendo, Atos do Espírito Santo, porque é um livro que de fato mostra o início da direção do Espírito sobre a igreja e que tem nos conduzido até hoje. Vamos ler o capítulo 6, a escolha dos sete diáconos, que é um capítulo muito abençoado. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa contra eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Então os doze reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, que, prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: esse homem não para de proferir blasfêmias contra esse santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no Sinédrio, ao fixarem seus olhos com Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. E no capítulo 7, irmãos e irmãs, nós vamos ter um depoimento maravilhoso de Estevão, e infelizmente, ao final do capítulo 7, vamos ver também a sua morte, o seu apedrejamento. Mas isso o Senhor nos permitirá ao longo da semana. Ainda há tempo para nós destacarmos alguns elementos que podem enriquecer o seu conhecimento sobre esse capítulo. Há um intervalo de tempo considerável e impreciso entre o final do capítulo 5 e esse momento, no qual, devido ao gigantismo da igreja, que continuava crescendo sem parar, problemas administrativos estavam ocorrendo tanto dentro quanto fora da comunidade. Ou seja, começou a nascer a igreja, enquanto era só um movimento dirigido por Jesus, era uma coisa. Agora começou a nascer a igreja, começam a surgir as dificuldades, as lutas que nós temos que administrar interna e externamente. Nessa altura dos acontecimentos, a igreja era formada integralmente por judeus convertidos à doutrina de Jesus Cristo e batizados com o Espírito Santo. Contudo, havia dois grupos bem distintos de judeus que conviviam dentro da comunidade dos crentes. O primeiro, os judeus helenistas. Essa é a primeira vez que esse termo é usado na literatura grega ou de fala grega, pois pertenciam a uma geração nascida em países fora da Palestina, ali da Judéia, da Galiléia, cujos conceitos e hábitos eram mais gregos que hebreus. E segundo, os judeus que habitavam, que pertenciam à geração nascida na Palestina, o que falava e que falava o aramaico, uma língua derivada do hebraico e muito popular entre os mais jovens. Eles aprendiam a ler a Bíblia hebraica e procuravam manter as tradições e a cultura judaica. Entretanto, o zelo missionário partiu dos crentes helenistas menos tradicionais e mais comunicativos, pois falavam grego, que era a língua franca em todo o Império Romano. As viúvas mencionadas aqui no texto, tradicionalmente protegidas pela lei, ficaram sob os cuidados da igreja. Aleluia! E temos que fazer isso mesmo. O segundo elemento é que o vocábulo grego original, diakonem, diáconos, significa servidores ou ministros. Então, você que é diácono, ou diaconato, lembre sempre disso. A palavra diácono significa servidor ou ministro de Deus. Ministro é um servo de Deus. E foi usado por Lucas para descrever o trabalho de servir às mesas, ou seja, zelar e prover pelas viúvas o sustento de cada dia. Nesse momento da igreja, os apóstolos estavam sobrecarregados, pois eram responsáveis por toda a ministração da palavra, curas e outros milagres, e ainda cuidavam da arrecadação de ofertas, distribuição de recursos entre as famílias da comunidade, ajuda às viúvas, órfãos e demais necessitados. Um terceiro destaque é que a igreja distinguiu homens cheios do Espírito Santo, como mostra o versículo 5. Não era qualquer pessoa que seria separada para esse ministério. E então a igreja distinguiu homens cheios do Espírito Santo. E os 12, como eram chamados pela igreja, comissionaram os 7 escolhidos democraticamente pelos crentes, pelos cristãos, pelos irmãos, no versículo 6. Não gosto muito dessa expressão democracia, que é um fenômeno genuinamente grego e que tem outras implicações, né? Governo do povo, tá bem? Então, não gosto muito dessa expressão e faço aqui uma ressalva, mas o texto coloca assim, estou lendo como texto da BKJA, muito embora essa escolha não tenha sido exatamente democrática. Ela era a constatação de homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, pessoas devotadas à oração, pessoas quebrantadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que amavam ao Senhor, que amavam a palavra. Não era uma votação tão aberta assim. Como pode parecer. Em terceiro lugar, a igreja distinguiu esses homens cheios do Espírito Santo e os 12, como eram chamados para comissionar os 7. Já li isso para vocês. Curiosamente, todos têm nomes gregos, mas somente Estevão e Filipe são citados novamente por Lucas. E havia um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo, que era de Antioquia, cidade que vai ser muito importante para a missão da igreja, tá bem? De onde Paulo e Barnabé vão ser, onde Paulo e Barnabé vão ser comissionados para as viagens missionárias. Cidade para a qual o evangelho seria levado. Dentro em breve se tornaria a sede da primeira grande campanha missionária de evangelização aos gentios, como disse com Paulo e Barnabé. Em quarto lugar, a imposição de mãos tem uma simbologia e um significado muito amplo e profundo em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, era usado para outorgar bênçãos. Gênesis 48, 13 a 20, para transferir a culpa do pecador para o sacrifício oferecido, para o animalzinho que era oferecido, e para comissionar uma pessoa a uma nova responsabilidade ou desafio. Números 27 e 23. No período do Novo Testamento, as mãos eram colocadas sobre as pessoas que eram agraciadas com cura. E livramentos, na invocação de bênçãos, também na ordenação, no comissionamento, bem como na outorga de dons espirituais. Quando alguém ia receber os dons espirituais, geralmente o discípulo mais velho, então impunha as mãos sobre ele e o Senhor liberava esses dons. Não em todos os casos, mas em muitos casos isso aconteceu. Em quinto lugar, esse é mais um dos relatórios sobre o crescimento da igreja. Observem bem, logo no início a igreja cresce de modo espetacular. E isso foi apresentado por Lucas. No livro de Atos. Está aqui relatado. Lucas ainda enfatiza a conversão de sacerdotes, irmãos, o que é uma coisa impressionante, irmãos e irmãs, que apesar do seu ensino dos apóstolos quanto ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, o qual tornou desnecessário qualquer outro tipo de sacrifício. Além disso, movidos pelo Espírito Santo, passaram a obedecer de bom grado aos princípios do Evangelho da Graça, expressos em Romanos, em Efésios, em Tiago. Zacarias foi um exemplo, na época de Cristo, de um sacerdote convertido a Jesus. Esse Zacarias, na época, um sacerdote, na época já de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. É um texto lindo. Em sexto lugar, até esse momento, Lucas narrou exclusivamente os apóstolos realizando milagres e maravilhas. A partir de agora, porém, a imposição de mãos dos apóstolos. Estevão, pleno do Espírito e de fé, passa a ministrar, a servir, através de sinais e prodígios entre o povo. Mais adiante, em Atos, veremos Filipe também operando milagres para a glória de Jesus Cristo e a salvação dos cristãos, e eu acrescento, até hoje, isso é uma prática na vida da igreja. Em sétimo lugar, os membros da sinagoga de libertos eram descendentes dos judeus levados cativos para Roma pelo imperador Pompeu no ano 63 a.C. e que logo foram libertos, junto com outros judeus das regiões mencionadas nessa passagem bíblica. Tá bem? O templo, em oitavo lugar, o templo era o lugar mais sagrado do mundo e centro do universo para os judeus, por ser a habitação de Deus. A lei oferecia como único caminho para a salvação a obediência absoluta à lei e aos sacrifícios no templo. Tá bem? Quando se desobedecia à lei, havia toda a cerimônia sacrificial para a remissão do pecado. Evidentemente que qualquer insinuação contrária à lei ou à reverência devida a Deus era considerada como blasfêmia, ultraje e punida com a morte. Contudo, a própria lei previa um julgamento justo mediante várias testemunhas. Porém, os acusadores de Estevão usaram os mesmos artifícios que já haviam provado eficientes contra Jesus: falsos depoimentos, calúnias, incitação popular. Os mesmos argumentos seriam usados contra Paulo e muitos mártires da igreja. Infelizmente, irmãos. O nono destaque está lá com o aspecto de Estevão, como os demais servos do Senhor, ministros, diáconos. Ele estava anunciando que a fé cristã não se conservaria dentro dos estreitos e legalistas limites do judaísmo, que o cristianismo iria além dessas fronteiras, e antecipa a nova e universal teologia, que na verdade, já tinha sido prometida a Abraão lá atrás, bem lá atrás, mas que o povo não observou devidamente. Que seria sistematizada essa ideia do evangelho que se apresenta a todas as nações, foi sistematizada pelo apóstolo Paulo mais tarde, basicamente nas suas cartas e basicamente no livro de Romanos, onde ele faz um tratado absolutamente fantástico. E, em último lugar, a aparência radiante, poderosa e angelical de Estevão indica um fenômeno que aconteceu, um fenômeno físico e espiritual, de transfiguração na presença de um acompanhante sobrenatural, porque o texto diz que todos os que estavam assentados no sinédrio Versículo 15. Então, todos viram, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. De fato, foi uma presença sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus. Nós temos outras referências bíblicas que mostram situações semelhantes. Louvado seja o nome do Senhor por essas notas. Eu quero fazer alguns destaques agora do texto bíblico para você, para nossa edificação. Em primeiro lugar, no primeiro versículo, multiplicando-se o número de discípulos, houve um grande crescimento da igreja. O número de discípulos de Jesus cresceu muito, irmãos, irmãs, cresceu muito. E até entre sacerdotes, nós vamos ver ainda. Já vimos até na leitura. Então, houve um crescimento maravilhoso da igreja do Senhor Jesus Cristo e multiplicou-se muito o número de discípulos. Que o Senhor, nessa última hora que nós temos, nesses últimos instantes dessa era da graça, antes da sua volta, possa também multiplicar poderosamente o número de salvos e o número de discípulos, seguidores, aprendizes, que a palavra discípulo significa aprendiz, discipulado significa aprendizado. Então, que haja um número cada vez maior de aprendizes, de discípulos, de pessoas que estão em franco aprendizado da vida de Jesus, dos seus ensinos. Em segundo lugar, a escolha dos diáconos. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de bom testemunho. Como eu disse a vocês, não foi uma escolha aleatória. E como aqui embaixo na BKJA, democraticamente é perigoso falar de democraticamente sem o devido esclarecimento. Não foi uma ação tão aberta assim. Foram escolhidos, perdão, sete homens de bom testemunho. Primeiro critério é que eles tivessem bom testemunho. E é isso que nós temos que observar na escolha do diaconato. Nós não estamos falando de impecabilidade. Não estamos falando de impecabilidade. Não estamos dizendo que o diácono a ser escolhido, a diaconisa, precisa ser sem pecado nenhum, porque senão ninguém será escolhido. Mas que ao observarmos essas pessoas, moços e moças, homens e mulheres, para mais homens e mulheres, porque já são mais maduros, que nós observemos o testemunho dessa pessoa, se o testemunho demonstra que ela está indo num amadurecimento, está em processo de amadurecimento cristão, e demonstra um bom procedimento perante a igreja e perante a sociedade. Segundo, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Isso aqui é um critério que já elimina muitas outras pessoas. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, não é uma escolha aberta. Precisavam ter bom testemunho, precisavam ser cheios do Espírito Santo. Esse é um critério que eles representariam a hierarquia da igreja. Eles estariam realizando o trabalho da igreja, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, servindo na casa do Senhor. Então, eles precisavam ser cheios do Espírito. Que os nossos diáconos e diaconisas busquem permanentemente o enchimento do Espírito Santo. Em terceiro, eles precisavam ser cheios de sabedoria. Diáconos e diaconisas, busquem a sabedoria que vem do alto. O próprio Jesus, o Logos de Deus, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Está lá em João, no Evangelho de João, no prólogo do Evangelho, no início do Evangelho, a palavra ali é Logos, e um dos significados é razão, é conhecimento. É sabedoria, mais que conhecimento, tá bem? É palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra de sabedoria, é santidade, é a palavra da santidade. O Logos, conceito grego, não era um conceito aleatório também. Também não era um conceito aleatório, por isso foi tão mal traduzido. Porque se buscou a tradução da palavra, simplesmente da palavra, logos, e então escolheram verbo, né? Como poderiam ter escolhido substantivo, adjetivo ou qualquer outro termo, mas do nosso da língua portuguesa, mas logos não era um vocábulo, pura e simplesmente. Logos era um conceito. E João tinha claro esse conceito, e todo o povo que dominava minimamente, desde há muitos séculos, pelo menos 3 séculos antes de Cristo, isso começa 6, 7 séculos antes de Cristo, mas pelo menos 3 séculos antes de Cristo, todo mundo que já ia conhecendo o conceito, sabia do que João estava falando. Então, isso era um conceito. E eu recomendo a você, então, que busque a sabedoria. E a sabedoria está no Logos de Deus, está no Deus encarnado, no Deus que se fez ser humano, plenamente humano. Outro critério é que eles precisavam se encarregar do ministério. Precisava ser gente disponível para cuidar dos órfãos, das viúvas, de servir à mesa, porque os apóstolos estavam sobrecarregados. E por isso eles disseram: quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Você olhando isoladamente o versículo 4, pode parecer que isso era uma certa folga, vamos dizer assim, como se diz no nosso linguajar popular, né? Ah, eles estão se dedicando à oração e à palavra, mas estão deixando o serviço para os outros. Não é isso, querido. É que eles realizavam curas, eles realizavam sinais, eles realizavam maravilhas, eles estavam cuidando das viúvas, eles estavam cuidando dos órfãos. Então, para não haver uma sobrecarga que às vezes ocorre na vida de alguns líderes, era necessário distribuir as tarefas para o corpo, afinal nós somos o corpo de Cristo, para que não houvesse sobrecarga e que não haja sobrecarga entre nós, que nós todos participemos da ação de Deus, do ministério que o Senhor nos confiou. Primeiro, participemos da obra que Ele está realizando em nós. Essa é a obra mais importante, o que o Senhor quer fazer em nós. Nós somos um milagre de Deus. E depois aquilo que ele faz, que ele deseja fazer através de nós, tá bem? Mas com ampla participação. Só que essa ampla participação tem critérios. Tem critérios. Você tem que buscar pessoas que estão dispostas a manterem um bom testemunho, a manterem a busca do enchimento do Espírito Santo, a busca da sabedoria, a busca do assumir do ministério, a disponibilidade. E há critérios para essa escolha. Uma outra palavra está no versículo 7. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. Nós temos exemplos, desde a época de Jesus, então, com Zacarias, que ele já vislumbrou que Jesus era o Messias e já o reverenciou e já o glorificou também. Porque ele reconhecia que aquele era o enviado de Deus. Temos mais, não sacerdotes exatamente judeus, mas temos os magos que vieram de outras partes ali do Oriente. Nós temos os pastores que vieram por ocasião do nascimento. Nós temos muitas pessoas que foram percebendo em Jesus, a vida de Deus, e percebendo a vida de Deus, foram glorificando. Depois outros, lá na frente, nós temos Nicodemos, que também foi impactado. Nós temos o próprio irmão de Jesus, Tiago, o irmão de Jesus, que se torna líder da igreja. Ou seja, há sacerdotes, particularmente aqui, sacerdotes judeus que foram se convertendo e obedecendo à fé cristã. Aleluia. Que hoje continue assim. Muitos sacerdotes judeus entendam que Jesus Cristo é o Messias, o remidor de Israel, a glória de Israel, como diz a palavra, ele é a glória de Israel. E percebendo que ele é a glória de Israel, possam glorificá-lo, que ele não veio de modo algum se contrapor à lei de Moisés, nem a toda a lei, não veio se contrapor a Elias, o profeta, nem aos outros profetas, pelo contrário, ele veio dar cumprimento, ele veio dar prosseguimento, ele veio dar o verdadeiro sentido de tudo aquilo que eles haviam anunciado, ele veio manifestar tudo aquilo que eles haviam anunciado e realizado, e por causa disso ele dá essa sequência, que um número cada vez maior de sacerdotes hebreus, judeus, possa se converter e obedecer à fé cristã. Outro destaque que eu faço está no versículo 8. Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Irmãos, indo bem direto, o que nós precisamos do Senhor é da graça, do favor imerecido de Deus, do favor que nós não merecemos. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios da graça de Deus. É a graça que opera em nós, mediante a fé, a salvação. É a graça que opera em nós, a justificação. Pela fé, a salvação, é a graça que opera em nós a santificação, é a graça que vai operar em nós a glorificação, embora já tenha começado a operar essa obra. É a graça. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios da graça de Deus. E mais do que isso, precisamos ser homens e mulheres cheios do poder de Deus. Oh, aleluia! E como somos homens e mulheres cheios do poder de Deus, realizar prodígios, sinais miraculosos, sinais milagrosos entre as multidões. Eu venho trabalhando isso com vocês aqui em Atos dos Apóstolos. Chegou a última hora, a última hora já foi anunciada há 2.000 anos atrás. Então, não estamos mais na última hora, estamos nos últimos segundos ou nos últimos minutos, se você preferir. Tá bem? Aí é só. São figuras de linguagem. Então, se você preferir, nos últimos segundos, na última hora, nos últimos dias da volta do Senhor, e precisamos de uma igreja que realiza prodígio. Uma igreja que realiza prodígios. Uma igreja que realiza sinais milagrosos entre as pessoas. Sinais milagrosos entre as multidões, de tal maneira que ela entre aflita, ou passe aflita por nós e saia aliviada. Está numa profunda tristeza e saia regozijando de alegria. Está, passando por um momento de grande crise pessoal e encontre o sentido verdadeiro da vida. Está passando por uma situação aparentemente sem solução na sua família e encontre o milagre da transformação de toda a sua casa. E perceba que toda a sua casa está sendo transformada. Pessoas que estão vivendo, eu quero ir para um campo que às vezes as pessoas acham que não tem solução. Nós temos exemplos maravilhosos até de pessoas que não são, muitas pessoas, não é até, muitas pessoas que não são religiosas, que não são cristãs, que não teriam possibilidade de estudar, mas que fazem um esforço enorme e experimentam a vitória no seu estudo, depois na sua profissão, e que nós sejamos também portadores de oração. De orações, perdão, para que essas pessoas, de fato, que têm pouca possibilidade, pouco recurso, consigam estudar, consigam trabalhar, consigam avançar na sua vida material também. Porque isso tudo é parte da vida. O Senhor não separou a nossa vida, não dicotomizou. Para traduzir para você, ele não fragmentou, ele não separou em pedacinhos. Ah, o que interessa é a alma da pessoa. Não, o que interessa para Deus somos nós como um todo. Eu vou repetir, o que interessa para Deus é o todo da nossa vida. É o todo da nossa vida. Toda a nossa vida interessa ao Senhor. E ele quer nos abençoar totalmente, integralmente. E por isso chegou a hora da igreja realizar sinais de poder. Hoje ainda, irmãos de entre folhas, irmãos de entre folhas, irmãos de entre folhas, irmãos de Vargem Alegre, realizem sinais da graça, sinais do poder, sinais e prodígios milagrosos entre as pessoas, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas nem temos trabalho lá ainda. Não, já temos sim. Temos um núcleo familiar. Temos um núcleo familiar em Vargem Alegre. Isso é um trabalho. A igreja primitiva não tinha templo, não. E realizava sinais e maravilhas. Então já temos um trabalho vigoroso. E que esse trabalho, se é vigoroso, mesmo em poucos meses, se torne 70 vezes 7 mais vigoroso ainda. Eu digo 70 vezes 7, infinitamente mais vigoroso, para que a obra possa ser realizada na vida de cada pessoa se realize totalmente e realizada totalmente em todo o seu ser, que não implica em um pedaço, não implica em um fragmento, totalmente realizada na totalidade da sua vida, na totalidade do seu ser. Também ajude a realizar a sua família, encontrar vida abundante, encontrar vida plena, encontrar vida eterna, e ajude as pessoas da sua vizinhança e ajude outras pessoas conhecidas da cidade e ore por outras pessoas de outras cidades e nós possamos realizar aquilo que Estevão realizou. Versículo 8: cheios da graça, cheios do poder, realizando prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Em penúltimo lugar, nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, os profetas foram perseguidos. João Batista foi perseguido no início do Novo Testamento. Jesus foi perseguido. E a estratégia é a mesma: mentira, falsa testemunha. Ou seja, o que se chama hoje de o devido processo legal não era realizado e a lei prescrevia, a lei judaica prescrevia, deveria se dar ao acusado a oportunidade de defesa e testemunhas idôneas, mas eles pulavam tudo isso. Eles pulavam tudo isso, todo esse processo, e acabavam condenando profetas no Antigo Testamento, homens e mulheres de Deus, acabavam condenando, no Antigo Testamento, mais homens do que mulheres, mas no Novo Testamento, mulheres também na igreja primitiva, num número cada vez maior. Com Jesus de Nazaré foi assim, o bom pastor. Com Estevão foi assim. O devido processo legal não se deu, e aí o que aconteceu? Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés, mentira, e contra Deus, mentira. E eles acabaram prendendo, caluniando, subornaram pessoas, subornaram homens, incitaram o povo, levaram aos líderes religiosos, aos mestres da lei, prenderam Estevão, levaram ao Sinédrio. Você lembra da história de Jesus e vai lembrar de cada uma dessas coisas: falsas testemunhas, blasfêmias, acusaram ele de realizar, o acusaram de realizar blasfêmias contra o templo, contra a lei, contra Moisés. O acusaram de dizer coisas que Jesus não disse, e quando Jesus disse, disse com um outro sentido, torceram as palavras de Jesus, por exemplo, dizendo que Jesus veio para mudar as tradições que Moisés nos legou. Não, Jesus veio cumprir o que Moisés de fato legou. E é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio demonstrar o verdadeiro sentido da lei. Ele veio mostrar o verdadeiro sentido da profecia, do Espírito de Santidade. Ele não veio revogar, ele veio mostrar o Espírito da lei, o Espírito da profecia. O que ele veio condenar era o legalismo. Era tudo aquilo que tinha sido acrescido e que não fazia parte de fato daquilo do que o Senhor desejava para Israel. e mentiram contra Jesus, mentiram contra Estevão e conseguiram fazer com que ele fosse levado ao Sinédrio. E para finalizar, então todos que estavam assentados no Sinédrio, prontinhos para condená-lo, se o Senhor nos permitir, nós veremos no capítulo 7. Se não, você veja na sua Bíblia já, você vai ver toda uma pregação maravilhosa de Estevão e depois o seu final dramático. E ao fixarem os seus olhos em Estevão, aconteceu uma coisa sobrenatural. Eles viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Irmãos, nesse momento, onde a falta de credibilidade por muitos líderes e muitos sacerdotes, vidas totalmente sem credibilidade. Não é porque cometeram um erro, um pecado, dois, três, não é isso. Eu não vou repetir mais uma vez, perdão pela redundância, eu não vou repetir a história dos homens de Deus no passado. Eles também cometeram erros. E aqui, independente do número de erros cometidos, Deus sabia olhar para a lealdade do coração, a inteireza do coração, a verdade do coração, e aquilo que foi um pecado cometido, sim, com consequências, sim, mas soube preservar a vida daquela pessoa. O fato é que, no último versículo desse capítulo, eles olharam para Estevão, e quando olharam para Estevão, viram seu rosto como de um anjo. Irmãos, a minha oração nessa tarde é para que o Senhor olhe para os homens e mulheres de Deus, jovens, moços e moças de Deus, até as crianças, desde crianças. Crianças do Senhor, crianças do Senhor, jovens do Senhor, adultos do Senhor, pessoas com mais experiência, mais idade do Senhor. E quando as pessoas olharem, elas vejam claramente que há uma diferença. Nem todos são iguais com relação ao mau testemunho. Pelo contrário, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo, de um mensageiro de Deus. Que em nome de Jesus eu ministro essa palavra. Ministrar é servir. Então eu sirvo essa palavra a você agora, de Atos capítulo 6. Que quando as pessoas olharem para você, elas vejam como o rosto de um anjo. Não para idolatrarem você, não deixe isso, não permita isso. Não para se tornarem, né, extremamente aficionadas e obcecadas pela sua vida, como se fosse você o responsável pela glória que está em você. Não, você vai dizer: não sou eu, é o Senhor. E ao Senhor mesmo. De mim mesmo nada posso, mas em ti eu tudo posso. Repito a canção que já mencionei, os autores Júnior e Soraya. Aliás, não sei se é deles, mas eles interpretam. Acho que é deles. que ao olharem para os seus olhos, ouvirem a sua voz, andarem ao seu lado, verificarem você andando, verificarem a sua vida, eles possam contemplar algo diferente naquele rosto, algo diferente naquele olhar, algo diferente, há uma coisa diferente, há uma palavra diferente, há um poder diferente. É como um mensageiro do Senhor, uma mensageira do Senhor é como um anjo. E eles possam glorificar o Pai que está no céu, glorificar Jesus e glorificar o Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Que assim seja em nossas vidas e que aqueles que são aspirantes ao diaconato e que já são diáconos nas mais diferentes igrejas, denominações, igreja é uma só, né? Mas que é o corpo de Cristo, mas nas mais diferentes denominações, aqueles que já são diáconos e diaconisas, possam buscar esse padrão. A cada dia, busquem o padrão da vida de Estevão. Será fácil, pastor? Não. Não será fácil. Mas será glorioso. E você experimentará algo que as minhas palavras ou as palavras de qualquer pessoa serão pobres para descrever a glória de Deus em sua vida, a presença de Deus em sua vida. Então, ouça essa palavra. Você que é diácono e diaconisa, busque o padrão de Estevão. Não deixe isso se tornar uma função eclesiástica, somente um cargo. Não deixe isso se tornar só um cargo na igreja. Transforme a vida de Estevão numa vida padrão, para você buscar de dia e de noite e experimentar com isso o rosto de um anjo, a glória, a graça e o poder do Senhor. Que Deus te abençoe. Tanto o diácono como a diaconisa, como os aspirantes e todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.